vitória mesmo. Meu inimigo disse que não é possível. Tá, vai falando. Tudo é possível. Ele diz que esse não é meu forte. Eu liguei a verdade no level hard. Sentindo ela adiante, aqui eis meu passo. Então essa é a última vez que eu nasço. A meta é retidão, justiça, esquece o pódio. É amor versus medo, não versus ódio. E o mal do ismo, o tal do ismo. Eu não tô isento, isso desandou meu altruísmo. Na face do abismo, me deparei com o escudo e abandonei tudo que nasce do achismo. O suficiente pra não dar desculpa. Atravessei no braço o mar de culpa. E agora tô numa ilha de força, coragem e sabedoria. Prova vem pra melhoria. E essa comunhão natureza tem nada a ver com pôr hermano púlpito. É um nirvana súbito. Ceder muito, mas carecer pouco. Se esforçar pra sessão te faz parecer louco. Eu vegetava por dentro até levaram flores pro fundo do coração. O comum são as dores do mundo. É quando a fantasia se diz real. Eu quis ter algo que não fosse desleal. E quero. Então o vírus se fez pra hacker. Diga adeus ao seu ex-caráter. Que, igual a poeira, quanto mais piso, mais eu subo. E ele só precisa de três regras. Me deixa em paz ao cubo. Levo a vida sem porco e sem boi. Sou vegetariano, nem tchau, nem oi. Pra carne, quero ir até onde meus amém. Foi, amém, viva por isso, Deus abençoe. Porque eu tô aqui. É incondicional mesmo. Meu coração tá nas suas mãos porque eu não sei mais ser covarde. Mixtape, antes, depois.